Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Boleiragem! Sim, de novo aqui, depois de uma década ou talvez algo próximo, vamos gravar aqui mais um incrível episódio do nosso podcast maroto, né, moleque, garoto, que tá apenas iniciando a sua carreira aí, não chegamos nem aos 20 episódios ainda, cara. Tudo bem que a gente já poderia estar no 48º se a gente gravasse no timing certo, mas não é o caso. Estamos apenas começando a nossa carreira e no episódio a gente vai falar do lado oposto, né, cara, que são aqueles jogadores que eles interrompem as suas carreiras, né? Nós aqui no início, tem gente que, às vezes, até precocemente interrompe sua carreira por motivos diversos. E pra gravar esse incrível episódio, né? Talvez precoce, talvez interrompido, talvez coito interrompido. Não, não. Estamos aqui, eu, o Pombo, o nosso amigo Chacal. É, rapaz, a minha carreira no futebol acabou quando meu pai resolveu me mandar estudar. Onde já se viu o Flamengo estudando, cara? Pô, sabia que não ia dar certo. É perguntar isso agora, deu certo? É óbvio que não. É porque quem dá certo é tricolor. É, tem isso aí. Ah, já vou começar me retirando. Com essa inserção marota, então nós temos nosso amigo Robinho. É isso aí, galera. E o Pombo já falou incrível 4 vezes nesses primeiros minutos. Porra, cara, deu sorte que eu não falei cheiroso 8 vezes, cara. E junto, bem coladinho conosco aí, o nosso amigo tricolor já citado, Fluffy. É, queria dizer pra vocês que eu não estou em decadência, minha carreira está apenas começando, eu sou uma estrela em plena ascensão. Caralho, é uma estrela, né, cara? Pode estrela. Brilha muito. Brilha muito de blush. E hoje conosco, pela primeira vez, né? Não encerrando a carreira, assim, espero. Nosso amigo Pyron. Rapaz, tem nego aí que pra fazer merda também, só dá de goleada. Cara, a gente vai falar de alguns desses caras aí, mas assim, eu acho que o futebol brasileiro, ele é mais rico do que a maioria dos países do mundo pra essa categoria também, cara. A gente pode dizer que o futebol brasileiro tá cheio de craque, tá cheio de gente que usa craque também, tá cheio de gente que faz merda pra caralho. Sabe? Enfim, vai ficar pra depois dos recados aí. Recados. E como a gente não podia deixar de fazer, a gente vai pedir aqui pra você ser camarada e ajudar a gente, né? Colocando uma nota bonita pra gente lá no iTunes, né? Visitando a nossa página no Facebook, facebook.com/blog10ou2, né? É, exatamente. Pode seguir também a gente no Twitter, que também é twitter.com/blog10ou2. Cara, manda um e-mail pra gente, entendeu? Que nosso e-mail aqui é boleiragem@10ou2.com.br. Se você não quiser ter que decorar nada, cara, vai lá no nosso site, entendeu? 10ou2.com.br. Ou então procura 10 ou 2 no Facebook, entendeu? No Twitter, no Google, procura a gente que você vai achar, não vai ser difícil. E, pô, participa com a gente, entendeu? E divulga a palavra, cara, divulga a palavra. Procura ali naquela parte de dentro do orelhão, tal, você encontra também. Procura ali que você vai achar as referências boas. Vai descobrir várias coisas que a gente fala sobre. Exatamente, você vai ver os telefones e pode acabar ligando pro Pombo, cuidado. It's not my problem. Cara, a gente tá num episódio que pode ser considerado mais um episódio polêmico. Afinal, qual não é, né? Até agora... É verdade. Se não é, a gente vai ser. Mas, assim, cara, falando de polêmica, falando de merdeiro, né? E falando de jogador de futebol, eu acho que o primeiro nome que vai vir sempre na cabeça na história do futebol é ele, cara. Dieguito. Diego Armando Maradona, cara. Armando. O cara já tem Armando no nome, mano. Ai, o cara é foda. Diego Arantes. Diego Arantes do Nascimento. Imagina, cara. Diego Arantes do Nascimento, vulgo Edson. Vulgo... É o Edson de Ouro. Cara, que mistura merda, né, cara? Mas assim, cara, eu acho que o Maradona, ele conseguiu ser excelente em três categorias, né? Que foi habilidade, merdice e que mais? E, sei lá, e carreira. É, carreira é uma carreira palavra branca. Que combina muito com ele, né? É carreira ele branca. Ele meio ambíguo aí na questão de encerrar a carreira dele. É, cara, nesse ponto de carreira aí, vou te falar que ele é melhor que Pelé, hein, parceiro? Pois é, cara, ele encerrava a carreira como ninguém, né, cara? De uma vez só. Eu tava torcendo pra gente terminar o programa sem fazer essa piada, só que meu sonho durou tipo 15 segundos, então tá tranquilo. Cara, você é impossível, cara. Cara, nem o Cacete Planeta conseguia falar de Maradona sem falar de carreira, cara. A gente tá falando no programa sobre carreira e começa com Maradona, não tem como, cara. A gente pode contar um desafio muito grande. Mencionar que a gente não vai culpar as drogas. É, cara, esse daí é realmente um problema sério, assim. A maioria dos jogadores que estragaram suas carreiras foi por causa de drogas mesmo, cara. Agora, o Maradona é o mais icônico deles porque ele foi o primeirão, né? Ele foi o primeiro jogador super famoso a jogar o seu talento fora por motivo nenhum, né, cara? Ele não precisou de nenhuma ajuda pra arrebentar com a própria imagem, né, cara? Pô, acho que o Maradona, ele foi o primeiro a ficar com fama de ser chincheiro, velho. Nego, porra, o cara ser realmente vinculado a jogador de futebol, cheirador, drogado e talentoso, né, cara? Porque mesmo aí quando ele tava doidão, já meio gordinho, jogava bola pra caralho, cara, né, nas últimas aparições dele, assim. Mas, realmente, ele foi aquela coisa que todo mundo, tipo, a criancinha pequenininha, fala de Maradona, o nego vai falar, porra, chincheiro, sabe, cheirador. Ficou muito chavado mesmo que o cara adora pó mais que ninguém, meu irmão. Pô, cara, mas assim, isso até é uma parada que é um mérito, né, cara? Quantas pessoas você conhece que são famosas por serem cheiradoras de cocaína, cara? Assim, na verdade, na mídia eu conheço um montão. Não, mas que levam fama muito por isso? O cheirador de cocaína vem primeiro na tua cabeça, é um fulano, sacou? Você vem um cara ou outro estrela de rock, sacou? Maradona tá no nível, cara, eu acho que se botar no Google lá, cocaína tá sinônimo lá, Maradona, cara. Pois é, cara, Keith Richards e Maradona. Cara, ele tinha companhia na época no futebol, né? O Maradona, tipo, quem lembra um pouco, ele tinha um grande amigo de... Pô, eu ia falar carreira, tem que evitar essa palavra, cara, mas ele tinha um grande amigo no futebol, que era o Caniggia, que é até aquele cara que deu um beijo na boca dele, não sei se vocês lembram dessa passagem, eles estavam comemorando um gol, sei lá, alguma coisa assim, e o Caniggia deu um beijo na boca do Maradona, no gramado. Assim, deitado no chão, é, foi um negócio maravilhoso, lindo assim. É, dizem que eles eram tão próximos que o apelido do Caniggia era Cocaniggia. Faria sentido, porque o Caniggia era mó cheirador também, cara. É cheiro de amizade, amigo. É verdade, cara, o Maradona, ele conseguiu ser suspenso por doping mais de uma vez, cara. Assim, o doping arrebentou a carreira dele mesmo, porque assim, teve uma época que ele foi jogar na Espanha, né, tava jogando no Barcelona, etc. Aí ele começou a sofrer com algumas lesões e com um pouco de indisciplina. E aí, pô, ele não tava trazendo todos os resultados que todo mundo tava esperando e acabaram meio que negociando ele ali pro Napoli, que nunca foi uma das maiores equipes da Itália, né? E quando ele chegou lá no Napoli, ele despirocou, assim. Na época de Barcelona, ele já começou a usar drogas. E aí no Napoli, ele exagerava, sabe? E aí o nego fazia exame antidoping. Pô, na Itália, né, cara? Pô, na Itália lá, o nego faz muitas coisas com farinha, né, cara? Então, pô, botar ele no mau lugar, né, cara? Pois é, né? Tudo é massa lá, né, cara? É verdade, cara. Eu tive em Nápoles, né? Uhum. E aí passei Desculpa. Em frente a algum... É, pois é, foi mal. A família Camundongo também dá a volta ao mundo, cara. Relaxa. Eu não, só queria falar isso mesmo, valeu. Ok. Como é que foi sua passagem por Mônaco também? Aí eu fui... Não, pera aí, pô, deixa eu contar. Aí eu fui a Nápoles e passei em algumas lojas lá de que vendiam... Que eram lojas do Nápoles, do time do Nápoles, né? Uhum. Cara, eu acho que o Maradona continua sendo o único maior ídolo deles, cara. Só tem foto do Maradona pra tudo quanto é lugar. Camisa vendendo ainda com o nome do Maradona, esse tipo de coisa. Inclusive na rua tinha um camelô vendendo papel higiênico, onde em cada folhinha tinha o rosto do Maradona. Você pode limpar sua bunda com a cara do Maradona. Caraca. Eu aposto que ele preferia cheirar a carreira mesmo. Mas tudo bem. É, assim, a gente tá falando, porque algumas vezes a gente falou aí que o Maradona foi o primeiro primeiro caso e tal. Na verdade, o Maradona foi o primeiro caso de jogador que pichou a carreira aí, cheirou a carreira, né, basicamente. Mas a gente teve outros jogadores que tiveram a carreira, antes dele até, encerrada por outros vícios, né? Porque tem um caso clássico do Garrincha, por exemplo, que ele não era cheirador, mas era um pé de cana do caramba, né? O cara, se o Maradona cheirou, ele bebeu a carreira dele, né? Porque o Garrincha bebia muito, muito mesmo. Era pois o Garrincha é o segundo jogador brasileiro de maior destaque da história. E o cara, assim, maior destaque, na verdade, na lembrança dos brasileiros, né? Não destaque internacional. Mas ele é considerado por muitos o segundo maior jogador de futebol de todos os tempos do Brasil. E o cara, pouco depois de encerrar a carreira, ele tava, sei lá, pobre, passando dificuldade, tipo, tudo por causa de bebida, cara. Um negócio que foi sinistro, assim. E veio antes do Maradona. Então, isso foi só pra ilustrar que o Maradona não inventou a categoria, não. Teve gente antes dele aí. Não, mas, pô, mas o Garrincha era bebum, que, pô, até aí qualquer um pode ser, né? A gente aqui, pô, quem nunca tomou porra? O cara bebeu demais porque ele conheceu a Elza Soares depois, né? Viu aquele camunhão, bicho feio do caralho, e bebia pra ela ficar bonita, pô, pra dar uns pega depois, entendeu? Não sei, cara. Então o cara tem os motivos dele. Olha o boleiragem investigativo aí de novo. Pô, cara. É verdade, mais um mistério desvendado, cara. Porra, é isso aí, por isso que ele se afogou na bebida, cara. Pô, mas essa parada de beber, cara, assim, a gente teve um caso recente agora do Cicinho, né, cara, que, pô, era um dos melhores laterais direitos do mundo, assim, tava até sendo considerado, assim, quando eu tava jogando no Real, e na época de São Paulo, cara, ele falava que ele bebia até cair, sabe, né? Eu chamava ele pra conversar e ele falava que não queria mais jogar bola, cara, ele só queria beber. Ah, sabe? Mas o Neymar também bebe até cair, o problema é que ele cai muito rápido, ele acaba não bebendo direito. Vocês falaram de beber até cair, isso aí não é exclusividade do Cicinho, não, cara. Quem fazia isso direto, diretaço, era o Adriano, cara. O Adriano enchia a lata e chegava bêbado no treino no dia seguinte na Inter, cara. Eu fiquei aliviado que você quer fazer uma piada com o Vasco, mas tudo bem. Não. faz sentido, seria bem-vindo. Mas, cara, o Adriano, ele teve um problema sério de depressão quando o pai dele faleceu, né? Pô, o Adriano já foi o segundo melhor atacante do mundo, assim, considerado por muita gente, né? Segundo melhor atacante do mundo. Ele era, assim, a esperança de gols da seleção brasileira. O nego achava que ele ia disputar várias Copas. Ele, tipo, era pra ele ser o atacante do Brasil na Copa agora de 2014, entendeu? Se ele tivesse em forma. Ele acabou disputando várias Copas, na verdade. Por aí. Foi bem mais por aí mesmo, cara. Porque o que aconteceu foi que depois de ganhar um título importante, acho que foi uma Copa América que ele fez um gol contra a Argentina. Não sei quem lembra disso. O Brasil foi jogar com o time B, uma Copa América dessa aí. E aí, o Brasil ganhou o título, assim, tipo, nos últimos minutos. Acho que, sei lá, tipo, no último lance, o Adriano fez um gol que ele girou o corpo, não, né? De canhota. Ele fez uma pintura, meu irmão. Pra mim, foi aí que eu conheci o Adriano, que até então, pra mim, só, ouvi o nego falar, mas eu não sou um cara que fica vendo jogo de time lá de fora, entendeu? Então, assim, ver o cara atuando, porra, foi a primeira vez, cara. E aquilo que ele fez, tu nem, porra, tu não espera daquele tipo de jogador, porque o Adriano, meu irmão, o cara é um ogro, né, cara? Um maluco grande, forte pra caralho. Tu não acha que o cara vai ser, pô, habilidoso, né? Então tu tá vendo lá, maluco, mostra o Dante lá na área. O maluco recebeu a bola e fez aquele lance, meu irmão. Falei assim, cara, não é possível. E assim, no momento crítico da seleção, né, cara, contra o nosso maior rival, o cara fez aquilo ali e foi imortalizado, meu irmão. O nego pagou o pau pro imperador depois daquela porra ali, né, cara? Pagou o pau pro imperiano, cara. Tá com o imperiano na cabeça. Tá com o imperiano na cabeça. Pagando o papo imperiano, olha só, cara. Nem longe ele consegue deixar de aviadar o programa imperiano, impressionante. O imperiano é incrível, cara. Mas assim, eu lembro muito bem desse jogo, assim, por dois motivos. Primeiro porque na hora do jogo, assim, eu assisti o jogo até metade do segundo tempo e tive que sair. E aí eu tava andando na rua, cara, eu era a única pessoa na rua, todo mundo dentro de casa. E tava todo mundo com televisão ligada, no volume alto, tava mó silêncio na rua. E aí eu fiquei andando pela rua e ouvindo a narração saindo da janela dos outros. Sabe? Foi sinistro, porque assim, a galera gritando, não sei o que, eu tive que correr pra algum lugar que tivesse televisão pra tentar ver o replay. E o mais maneiro foi que algum jornal fez uma manchete maneira no dia seguinte, que era assim, como o Brasil jogou com time reserva não, né? Jogou com a seleção de segunda linha, digamos assim. Porque assim, eram só os reservas que estavam jogando. Tipo, então assim, não era o Ronaldo, era o Adriano, não era, entendeu? Uh-huh. Era tudo, eram só os reservas. Os principais jogadores da seleção não estavam nessa Copa América. Aí a manchete era tipo, B do Brasil vence A de Argentina, sabe? Achei maneiro na época, achei criativo. Ganhar time titular da Argentina com nossa reserva é sempre mais divertido. Pô, época boa, né, que não volta nem tão cedo, né, cara, que a gente tinha time de reserva bom, né, cara. É verdade, a gente cara. De talento. Pode escrever. Outra safra, né, mano. Se você pega os vídeos do Adriano, cara, o maluco era um monstro inacreditável, cara. Ele era muito forte, muito habilidoso, ele tinha técnica, sacou? Ele não era só, sei lá, 99. Força bruta, entendeu? É, 99 de força, provavelmente 98 de precisão. Mas, cara, era o maluco era muito bom, cara. Ele tinha muita habilidade mesmo e, por incrível que pareça, ele era um jogador inteligente, o que é difícil, né? É difícil até de acreditar quando você ouve ele falar. Tipo, né? É tipo quando você vai fazer um personagem no FIFA, né, cara? Tu faz um maluco grande, forte, que é rápido, corre pra caralho, tem habilidade e ainda é inteligente. Só que é muito difícil tu ver isso na vida real, né, cara? Normalmente o maluco que é habilidoso é um maluco, pô, mais esguio, né? Pô, então o Adriano, ele usava esse cheat, é tipo pomba assim, né? Atropelava o Goku que tinha no caminho, né, cara? Fazia tipo, porra, um dia ali, outra colada, mas chutão pro gol e ia pra galera, meu irmão. O maluco era sinistro. Pois é, um cara que eu acho que lembra um pouco algumas características dele, não que ele tenha um futebol parecido e nem o mesmo tipo de estilo, mas que também é grande, forte e muito habilidoso, é o Ibrahimovic. Cara, e assim, eles jogaram juntos na Inter, cara. Imagina o ataque Adriano e Ibrahimovic, cara. Pra quem é moleque e não vê o Adriano jogar, imagina um ataque composto de dois Ibrahimovic. Entendeu? É isso que você tinha na Inter na época. Dois Ibrahimovic jovens. Eu acho que um ia matar o outro, cara. Ele não ia dar certo, não. Ou então eles iam se amar. Pô, mas deu certo, pô. Não, dois Ibrahimovic. Dois Ibrahimovic, é verdade, é verdade. Ou eles iam se matar ou eles iam se amar eternamente, cara. E assim, na verdade, eles se matando ia ser sinistro, porque o Ibrahimovic é lutador bolado, né, cara? Faixa preta. Porra, não, mas aí, isso aí tu tá comparando aí com a última evolução do Adriano. Que o Adriano, depois dessa época aí, né, ele sofreu mais uma digivolução. Que ficou Adriano humildão, bandidão, meu irmão. Aí não ia brigar mais, ia dar tiro de fuzil. Aí, pô, ia ter briga, parceiro. Pô, pode crer, cara. Isso aí é muito verdade mesmo. Depois que teve esses problemas aí de ficar alcoolizado no trabalho, sabe? Tipo... Fala a verdade. O problema do cara foi pro Brasil, pô. Vem pro Brasil de novo, para onde? No Flamengo. Pô. Não, mas ele já tava roerando bem antes de ir pro Flamengo. Já tava. A história a gente até falou aqui. A Inter ficou com pena do Adriano, deu uma... O cara falou que ia encerrar a carreira dele pra se recuperar do vício dele e tal, não sei o que, que ele não dava mais, não sei o que. A Inter foi lá, liberou ele sem a multa, sabe como é que é? Liberou o cara de boa. É. O cara veio pro Brasil e assinou com o Flamengo, velho. É, ele fugiu do contrato, né, cara? Tipo, ele deu um perdido na Inter. Ele sumiu por 3 dias, o negócio achou que ele tinha morrido e aí... Aí ele lançou uma de coitado lá, que ele tava viciado, ele tava na merda, ele pensava se recuperar, ele queria encerrar a carreira e tal, ele liberou. No que liberou, ele foi lá e deu uma anda lá e foi pro Flamengo. Pois é, cara. Porra. E era sinistro, porque assim, o Adriano chegava bêbado na Inter, cara, e os caras botavam ele pra salinha do médico lá, pra ele se recuperar, pros outros atletas não verem que ele tava virado de ressaca, sacou? Falava que ele tava fazendo treinamento à parte, etc. Tipo, ninguém explanava pra imprensa, nem nada disso, entendeu? A galera deu uma moral pra ele. Quando ele veio pro Brasil, aí você pensa, pô, não, o cara vai tentar se reabilitar, vai curar o próprio vício. Nada, cara. O cara foi... Ele quis morar na favela que ele cresceu, que é a Vila Cruzeiro, foi ficando lá com os amigos, fazendo festa, churrasco, pá, bebida, mulheres, iates, dinheiro, igual aquele bonequinho do Pica-Pau. E aí, pô, nessa brincadeira aí, ele acabou indo parar no Flamengo, que foi até a época, o único momento, assim, que ele conseguiu se reerguer um pouquinho, né? Porque mesmo ele não conseguindo entrar 100% em forma, ele jogou pelo Flamengo ainda gordinho e etc. Ele fez um bom campeonato brasileiro, foi campeão, artilheiro, etc. Tipo, brincou, jogou bem, mas mesmo assim, ele fazia merda. Tirava foto com bandido, segurando arma, faltava treino direto, caraca. O Adriano nunca conseguiu ser realmente disciplinado, né? Eu pelo menos, acho que nem na época, no auge dele, ele era conhecido por isso, entendeu? É, assim, apesar de tudo, ele se espelhava muito e gostava muito de um outro esportista brasileiro, né? Popó. Ah! Pronto, gente, vai embora. Valeu. Não, mas, cara, pô, mas o lance é o seguinte, cara. O lance também é que, pô, eu tenho que falar assim, o pai da maneira do Adriano, que ele realmente era um maluco humildão, meu irmão. Porque ele tinha dinheiro pra caralho. E a parada que ele queria fazer mesmo, cara, que ele queria fazer é ir pra favela, soltar pipa, jogar bola com os moleques, comer churrasco, encher a cara de cachaça e comer puta, cara. Ele queria... Faltou popó. Ele queria ficar nessa parada aí. Então, jogar pro Flamengo acabou sendo a peladinha dele, cara. Ele não levava aquela porra mais a sério, entendeu? E outra coisa, o Bruno tava podre de rico, cara. Podre de rico. É muito foda, assim, você levanta todo dia pra trabalhar porque você tem compromisso, né, cara? Você tem conta pra pagar, você tem várias responsabilidades. Imagina um cara podre de rico, irmão. E o cara já meio perturbado, porra, não tem ninguém de bem, assim, de porra, que botou algo na cabeça dele, sabe? O maluco conviveu só com vagabundo. Então, cara, aí que desmantelou o maluco de vez, entendeu? Amanhã tá sendo perseguido, mano, na moral. É bizarro, porque assim, essa parada da bebida, assim, o Cicinho, ele se afundou em bebida, assim, a família dele tinha chegado a fazer 10 seguros de vida, sabe, pra garantir que se ele morresse ia ficar tranquilo, sabe? Só que assim, caraca. O cara, é isso, bizarro isso, cara. E assim, sim, só que isso. O cara, ele conseguiu se recuperar e depois virou, sei lá, o melhor jogador, o melhor lateral direito da Turquia, sei lá, em 2014, uma coisa ah, assim. Ah, porra, que recuperação, grande é mérito. Pô, a Turquia tá cheio de jogador, cara, sinistro aí, cara. E aí, assim, pô, é alguma coisa, né, cara? O cara conseguiu se recuperar. O Adriano, cara, assim, ele foi só ladeira abaixo, mano. O cara foto com... Não, calma aí. E vocês não botaram as goleadas do Adriano, meu. O cara brilhou nessa fase vagabundo dele aí de Digimon, meu irmão. Pô, meu irmão, isso que tu falou. Tirou foto com os traficantes, deu tiro em mão de puta, meu irmão. Pô, em véspera de jogo, caralho, subiu no palco na favela lá e falou, pô, sou da favelada mesmo, porra. Não sei o que, no outro dia não foi jogar, doidão, entendeu? O maluco, cara, o maluco, ei, na boa, ele pegou, tipo assim, aquele entulho de merda, sabe? E realmente, cara, comeu e chutou pra galera depois aplaudir, porque o maluco era um herdeiro nato, meu irmão. Cara, ele comprou uma moto pra um traficante. Cara, eu acho que a gente tem que parar de falar do Adriano, daqui a pouco a Luísa vai começar a chorar aí, vai ficar uma situação escrota, tá ligado? Então, e a gente tem, porra, tem muito merdeiro ainda pra falar, cara, a gente vai gastar 2 programas falando das merdas do Adriano. É porque o Adriano, pô, o Adriano faz bonito, né, cara? O maluco é artilheiro, né, em fazer merda. E outra coisa, é a mesma coisa, mais interessante, que é só pra terminar, o que é mais interessante que todo flamenguista que eu conheço quer que o Adriano volte pro Flamengo, cara. Não, cara, eu não quero, não. Na moral, sinceramente, eu não quero, cara, porque, pô, o cara já teve mais chance do que qualquer outra pessoa no mundo, cara. O cara já teve, tipo, oportunidade pra caramba, entendeu? Já tá com 35 anos, cara. Assim, não faz sentido ele voltar, entendeu? Eu acho que se ele voltasse, ele ia voltar pra gerar discórdia, acabar gerando guerra de orgulho mesmo, sabe? Pô, o Flamengo tá com o Diego, Guerreiro, uma porrada de gente aí que quer ser estrela, aí, pô, bota o Adriano, que já tem o carinho da torcida e etc, ele vai acabar chamando mais atenção do que todo mundo, o nego vai ficar boladinho, vai ficar naquela parada de, ah, não posso dar o passe pra ele, não posso não sei o quê, porque ele não pode ser o artilheiro. Aí começa o problema todo, entendeu? Aí, pô, mal começa a faltar treino, como ele fazia em 2009, entendeu? Começa, tipo, dar desculpinha, aí não vai jogar mesmo tendo condições, entendeu? Aí começa a decair tudo, cara, vira uma merda. É o que vale traficante, não, é o acabei confundindo o sinônimo. É o que vários flamenguistas falam, cara. Na época que o Flamengo era composto de bandido aí, o Flamengo ganhava as paradas, mano. Tem uma porrada de gente com saudade aí dos bandidões, entendeu? Do Adriano, do cara que eu ia lembrar aí logo depois dele aí, que a gente não vai conseguir, porque só fala desse diabo, desse Adriano, que é o Beto Cachaça. O cara tem cachaça. Beto Cachaça é do bonde do Adriano, meu parceiro. Pô, cara, entendeu? Sabe quem era do bonde do Adriano também? Ah. Goleiro Bruno. Goleiro Bruno, né? Caralho, aí. Goleiro foi uma merda pra caralho. Goleiro Bruno, Júnior Baiano. Júnior Baiano. Júnior Baiano gostava da branquinha e gostava da Vera Verão também, mano. Porra aí, Flamengo só tem seleção de vagabundo merdeiro, né, cara? Aí. Ah, porra, tá brincando, né, cara? Pô, mas o Júnior Baiano, ele, quando jogava no Vasco, foi pego no antidoping e tudo, cara. Porra, mas quando ele jogava, ele foi pego no antidoping, pô. Ele só não é mais pego no antidoping porque ele não passa mais pelo antidoping. É, o Vasco teve vários também, cara. Teve o Bernardo até há pouco tempo. O Bernardo continua tentando estragar a carreira dele. Ele já conseguiu, mas ele quer estragar mais, entendeu? Pegou mulher de traficante e apoiou. Mulher de traficante apoiou, ele faz cara. Várias merdas, cara. O Bobear foi até a mulher do Adriano. Mas assim, cara, é, entre outros, né, cara? O Beto Cachaça, como eu falei, jogou no Vasco também. Teve o Valdiran, que era estuprador e drogado também. Caralho, aí, estuprador? Onde você tirou o estuprador? Porra, procura aí, Valdiran é estuprador. É, mas ele não é o único, não, cara. O Jobson também, cara. Filho do trabalho aí, cara. Pode crer, cara. O glorioso Jobson, que era o craque do Botafogo, cara, o Jobson estragou a carreira, tipo, de forma ridícula. Porque, assim, o Jobson é um cara habilidoso, entendeu? Ele é um jogador que tem... Que tinha mercado no futebol brasileiro. Ele não era aquele cara que ia arrebentar na Europa, talvez, mas no mercado brasileiro ele tinha muito espaço, né, cara? E, cara, o maluco conseguiu ser suspenso por doping mais de uma vez, entendeu? Por uso de cocaína e altas paradas aí. Que o Jobson é um cara que não tá nem aí pro job, tá ligado? Cara, mas o Jobson... Jobson... Isso é muito engraçado, cara. Cara, eu acho que ele é mais no nível até de doença, cara, de, tá ligado? Se ele entregar o vício realmente, porque não tem controle, cara. Porque ele era muito novo também pra encerrar a carreira, porque tava cansado de tudo, já fez tudo que tinha pra fazer. Não, acho que o cara tava realmente dependente da porra toda e acabou... Ah, mas é assim que funciona, porra. Não, isso aí é convívio, pô. Vai jogar pelado em São Cristóvão lá, aí tem um pombo lá, pô, não, toma aqui uma abelhinha aqui que dá uma moral. Caralho, é abelhinha. Ficou gravado no espírito do Pyro, mano. Não tem uma que o Pyro tá na mesma conversa que eu, que ele não vem falar da minha, mano. Porra. A Belinha, não, velho. Pra sempre. Mas eu tô chorando, não. É, daqui o moleque tem 85 anos, ele não vai lembrar de mim, cara. Ele vai lembrar só daquele cara da Belinha, sabe? A Belinha. É, pode crer. O Jobson não quase foi banido do futebol, cara? Sim, cara, sim. Ele tinha sido suspenso por doping na época de Botafogo. E aí ele foi, tipo, fazendo altas merdas pelo mundo. E aí parece que na época que ele tava jogando no lá no mundo árabe lá, ele foi pego no antidoping de novo. Aí ele foi julgado pela FIFA. Aí, como ele era reincidente, eu queria banir o cara do futebol, cara. Pra tu ver, deve ter os truques, né, cara? Se você é um jogador, você gosta aí das paradas erradas, tá ligado? Se você tá num jogo onde tu sabe que o Jobson vai estar jogando, é só você... Qual é, cara? O Jobson tá muito bom. Fudeu. Se você tá num jogo, sabe que o Jobson vai jogar, cara? Porra, você pode se drogar à vontade, cara. Porque o antidoping com certeza vai ser no Jobson, cara. Com certeza. Cara, essa parada de antidoping sendo cara é igual o Maradona, cara. O Maradona, ele, tipo, em geral sabia que ele usava altas drogas. Aí na época, quando ele ia fazer antidoping, botava outros jogadores pra urinar no potinho deles. O presidente do Napa, ele admitiu isso, cara. Assim, muitos anos depois, né, do ocorrido, o cara falou, não, pô, Maradona era tenso, não dava não. Aí quando tinha antidoping, tinha que botar uns outros caras pra urinar no potinho dele, porque... Até o Jack Harry e o Jobson mijou no pote dele. Aí deu merda. Aí deu merda. E assim, cara, tem jeito, né, cara? O cara já é marcado, ele sabe que o nego vai pegar ele, né, cara? Então o cara tem que ser muito doente e viciado pra poder ficar fazendo direto, sacou? Cara, o único antidoping que o Maradona fez confiante, ele foi pego na Copa do Mundo em 94. Ele aquela dele trincadão fazendo gol lá. Exatamente. Não tem como, né? Porra, o exame deu positivo no replay, mano. Não tinha na Copa de 94 o cara fazia o gol, não rolava aquela assinatura embaixo. Uhum. Quando ele fez aquela cara pra câmera, veio o carimbo, assim, tipo, positivo. Ele tava acima do peso escuramente antes da Copa. Aí, beleza, fez um treinamento intensivo lá, não sei o que, arrumou uns treinadores lá, particulares, etc. Apareceu fininho pra Copa. Aí, pô, Maradona magro. Foi jogar o primeiro jogo, pô, fez gol, voou baixo, em geral, todo feliz, né? Pô, Maradona voltou. Vai segundo jogo também, pô, tipo, maluco destruindo. Aí ele virou, cara, tá estranho isso aí. Esse maluco tá, tipo, mal na carreira tem um tempo. Ele tava, tipo, meio na merda. De repente chega agora na Copa do Mundo. O maluco, tipo, acertando tudo, correndo pra cacete. Que parada é essa, sacou? Não faz sentido, cara. Aí meteram um antidoping nele. Aí ele, felizão, né? Porra, não tô usando cocaína, não tô usando nada. Fez um antidoping amarradão. Só que os caras que estavam treinando ele puseram uma substância, usaram uma substância pra ele perder peso, que era... Até esqueci o nome. Alguém consegue lembrar aí o que que era? Guaravita. Guaravita. Era crack que faz perder peso, né? Era um pouco de cabicola. Não, não era crack não. Ah, pesquisei aqui. Efedrina? É. Efedrina. Então, efedrina. Aí, eles usam essa parada. Só que a efedrina, além de fazer perder peso, ela é estimulante, né, cara? Então a parada deixa o cara ligadão, acesão. E aí ele tava, tipo, tava igual o Davi Luiz, sacou? Depois daquela comemoração de gol da Copa. Assim, correndo igual um cachorro louco. Quando tu vê o maluco, o cara jogando, o cara lá que nem um Bolt, meu irmão. O cara, só que assim, correndo que nem um Bolt, só que o maluco, tipo, socado, 3 vezes mais gordo, porra, com a perna de 1/3 do tamanho do Bolt. O cara correndo que nem um Bolt, o cara puro não tá, né, parceiro? É foda, mano. Chegou uma porra aí, cara. Assim, ele conseguiu convencer as pessoas de que ele não sabia da parada, porque ele foi muito confiante pra fazer o doping. Aí ele falou que ele não sabia que os treinadores dele tinham feito ele usar o negócio, sem saber que tava usando uma substância ilegal. Ele teve que ser desligado da seleção da Argentina durante a Copa, né? Pra a seleção não ser desclassificada, senão ia sair a seleção toda da Argentina. Mas, tá, será que foi só essa efedrina mesmo? Ou será que, porra, de repente ele falou, eles falaram pra mim que era Neosaldina, aquele pó branco amassado, eu cheirei porque eu tava com dor de cabeça, tá ligado? A gente não sabe. É possível. Só o nível da desculpa que o cara deu também. Cara, não pode ser só efedrina, não. Eu não faria aquela cara só de efedrina. Eu nem sei o que efedrina faz, mas se não for a mesma parada que o Jobson usa, eu não sei mais. Cara, é possível também que o nego tenha visto ali o prejuízo financeiro que ia dar se falassem que ele tava usando cocaína, sacou? E aí deram, aqui usou efedrina aqui só pra, entendeu? Entendi. Só pra dar aquela de chavada, mas... Assim, foi exatamente isso que o povo falou, cara. Do jeito que ele correu do jeito que ele tava comemorando lá, tipo, o nego foi fazer antidoping dele, tipo, na certeira, entendeu? Não, esse cara tá dopado, não é possível, ninguém faz isso. Não, tipo assim, devia ter a galera da comissão lá falando assim, porra, quando o cara fez o gol, porra, vocês não fizeram um antidoping, esse filho da puta, né? Era um maluco lá, tá drogadão. Porra, vai lá fazer essa porra agora, vai essa merda. Cara, vocês tiveram dois lances em capitais nesse jogo, né? A hora que ele fez esse gol e a hora que a grande área sumiu. E ele tava lá no finalzinho, assim, da grande área. Pois é, cheiro. Ele tava torcendo muito pra ter um pênalti, sabe como é que é? Acho que é, assim, pelo menos esse lance de uso de drogas é uma parada um pouco mais leve, que afeta muito mais a carreira do jogador em si, sabe? Mas esse lance do Jobson de ter sido acusado de estuprar 4 meninas menores de idade, cara, isso é pesado pra caramba, né, cara? Rolou isso mesmo? Preso, né? Ele foi preso esse ano. Ele foi solto agora, em setembro, eu acho. É porque assim, qual era a parada? 4 meninas acusaram ele de estupro, e aí elas disseram que ele costumava convidar meninas jovens pro sítio que ele tinha lá, sei lá, rancho, sei lá, qualquer coisa que ele tinha, e aí lá ele embebedava as meninas e se aproveitava delas, entendeu? E aí, tipo, essas 4 resolveram acusar o cara. Aquele lance, ainda vai ser julgado, nada disso foi provado, entendeu? Então, assim, ele foi preso previamente, pra responder em liberdade, é. Agora vem cá, quem é a estrela do time da prisão? Pô, cara, a estrela obviamente é o goleiro Bruno, né, cara? Porque o Bruno, assim, o goleiro que tinha nível de seleção brasileira, e tava sendo cotado pra seleção na época que ele foi, época que ele foi preso, ele tinha acabado de ser campeão brasileiro pelo Flamengo, assim, o cara era ídolo da torcida, o cara tinha carreira gigante pela frente, podia ter ido pra fora do Brasil e tá... Poderia estar na seleção hoje, até agora. Podia estar hoje, é verdade. E, cara, assim, maluco era relativamente jovem. Tem explicação? Não. Goleiro Bruno Sanches, tá chorando aqui? Explicação? Assim, foi uma parada muito estúpida que ele fez. Porque qual é a parada? Ele também tinha um sítio. O problema é que você compata, né, cara? Parar. Ele ainda é. Muito, totalmente. Se não fosse essa merda aí, ele com certeza ia fazer outra merda, cara. Eu não tenho a menor dúvida que o destino do Bruno era jogar no time da prisão, mano. Ou então, né? Ou uma ou outra, cara. Então ele ia estar com as mãos amarradas nas costas aí, só que ninguém descobrir que ele faz a defesa, depois ele baba e sei lá, aponta pro capeta. Entendeu? Não, cara, ele foi sinistro mesmo, porque, pô, o maluco com a carreira maneira pela frente, tava famoso pra caramba, cheio de dinheiro, aí, pô, festejando pra cacete, zoando pra cacete, tinha o sítio dele lá que ele levava vários jogadores do Flamengo pra fazer orgia lá com ele, as prostitutas, aí o que ele consegue fazer? Engravidar uma prostituta. Aí o que a mulher faz? Tipo, começa a dar aquela chantageada nele. Mas vocês já ouviram a história mais detalhada aqui. É, parece que ele até alegou isso numa dos relatos que ele fez. Que uma parada que mexeu com o psicológico dele é que quando a galera descobriu que a puta... Que ele lançou o boneco da puta, uhum, o pessoal começou a, porra, pilhar ele absurdo no vestiário, sabe como é que é? E aí, ele não ia... Ele falou que não ia aturar a vergonha e tal, não sei o quê. E, tipo, o moleque não sabe lidar com pilha, tá ligado? É uma criança, uhum. Pegou a pilha fodida e foi lá e deu o jeito dele lá. Ele e o Maca lá. Então a preocupação dele era que o filho dele ia ser chamado de filho da... É isso? Ah. É. Mas assim, mas na moral mesmo, acho que o lance dele, cara... Só quando tu vê o processo dele, tu vê a galera com que ele andava, os parentados amigos dele. Tudo nego bandido do mal, meu irmão. Tudo nego, porra, pilha errada, entendeu? Então assim, cara, imagine a parada. Às vezes ele nem tava nessa, mas tipo assim, imagine você vir só com vagabundo, que ia falar assim, não, vou matar essa mulher aí, pô, eu mato, ninguém vai saber de porra nenhuma, vamos fazer, vamos acontecer, entendeu? É o que, pô, que mais tem, cara? O cara tá vambora mesmo, foda-se, entendeu? Aí fudeu, cara. É, mas acho que o cara tinha que pensar, pô. O Kaká matou a mulher dele e ninguém nunca vai saber. É porque ninguém nunca ia desconfiar do Kaká, né, cara? Pois é, eu tenho um exemplo lá top. Pô, eu achava que o goleiro Bruno só tava querendo se livrar da pensão, cara. Isso aí é muito mais sinistro do que eu tinha pensado. Não que isso justificasse o negócio. Ele foi espertão, né? Porque pra não pagar um pouquinho de dinheiro, ele acabou com a fonte de renda dele. Eu acho mais razoável o cara ser mau caráter e fazer a parada porque ele queria manter o dinheiro dele do que o cara ter feito isso porque ele caiu na pilha, sacou? É muito difícil. Tinha a galera de São Cristóvão botando a pilha errada nele e o maluco cedeu, pô. Ih, mano, já pegaram no teu pé pra te botar a pilha legal aqui em São Cristóvão, parceiro? Tu não sabe o que é isso, não. Tu não aguenta 2 minutos de pilha aqui em São Cristóvão, pô. Ah, cara, mas assim... A última a chegar na pelada é a mulher do padre. Pô, mas vamos falar a verdade, cara. A gente tá no mundo aí, falando um pouquinho da realidade. Cara, que deu tá matando por qualquer merda. Pô, tem nem caso aí de... Aqui na Iguaçu mesmo, onde eu moro, que o maluco lá não quis pagar a passagem. Foi o motorista do ônibus foi querer obrigar, o cara não quis. O motorista do ônibus foi lá no vestiário, pegou a pochete, pegou a arma e matou o cara, porra. Na frente de todo mundo. No vestiário? Pô. Que isso, cara? Da rodoviária. Ele foi no vestiário, pegou a pochete dele na rodoviária, voltou lá e matou o cara, sabe? Então assim, meu irmão, pra matar, tipo assim, tá molezinha. E o cara com um monte de nego errado em volta dele, falou, vou pagar, porra, irmão, vou matar essa puta, e matou, cara, infelizmente. Pois é, né? E, pô, como ele é famosão, não sei o que, coisa e tal, goleiro do time campeão, pá, contado pra seleção, ninguém nunca ia desconfiar dele, entendeu? Assim, a galera que eu conheço, que faz direito, trabalha nessa área e tal, fala que ele só se fudeu porque, primeiro, ele foi muito mal assessorado, e essa galera que eu falei que tava em volta dele, tu viu, tipo, que é tudo bandido do mal, né, cara? Porque, em um lugar, ele ia ser preso, porque não tem corpo até hoje, não acharam o corpo dela, mataram os cachorros todos lá, fizeram a porra, não acharam nada, escavaram aquela merda toda, não acharam nada, cara, não tem corpo, não tem testemunho, matou, não tem nada, ficou, não tem, não tinha como o cara ser preso, entendeu? Só que ele é tão idiota, tão imbecil, cara, e a galera em volta dele é tão imbecil também, só nego do mal, que, cara, não teve como usar esse safar, entendeu? É bizarro, porque assim, o requinte de crueldade, sabe, pra fazer o corpo desaparecer, né, cara, os caras quartejaram a menina e deram pro cachorro comer, cara, pros cachorros, né? Supõe-se. Não, ele não falou isso? É, ele pode ter mentido também, ele cansou de cair na pilha errada da prisão também e mandou essa. A gente tá falando dos criminosos aí, vamos voltar pras drogas que eu acho que tá menos pesado, né? É verdade, cara, a parte das drogas tava mais tranquilo. Cara, quem é mais envolvido com droga? Tem o famoso filho do Pelé, né? Pombo. Ah, droga. Não, o Pombo, Vasco não conta nesse programa, porque... Mas o famoso filho do Pelé, o goleiro Edinho, sempre esqueço o nome dele. Edinho. Mas acho que é Edinho. Ele chegou a ser preso por tráfico, né? Foi um negócio desse? É, por associação ao tráfico. Eu pensei que ele foi preso porque ele era uma droga. Também. Pois é, cara. Aí o Pelé tinha que ser preso. Droga, mano. Ele se locomoveu de um canto até outro, então ele meio que traficou, né? Ele mesmo. É, cara. Cara, o filho do Pelé foi condenado a 33 anos de prisão, cara, por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico, cara. 33 anos é um tempo maneiro, cara. Fala, é sinistro, cara. Obviamente ele não cumpriu, né? Mas foi condenado. Cara, você tá falando de ser preso ou de ser condenado, etc. Você lembra daquele Breno, zagueiro, que era de São Paulo, que foi pra Europa? Ah, tava jogando na Alemanha, chegou, né? É, exatamente. Cara, ele foi preso por um motivo muito imbecil, cara. Ele botou fogo na própria casa pra receber o seguro, cara. Pois é. Cara, vim falar disso. Caraca, o maluco jovem, tipo, com carreira também, tipo, decolando, tinha saído do Brasil, não tinha tanto tempo assim, e tava bem pra caramba, tipo, se eu não me engano, na época ele tava com passagens pela seleção, não vou conseguir lembrar agora, mas se ele não tava passando pela seleção, tava cotado, e o cara, tipo, foi pra Alemanha, tava bem lá, cara, o que que leva o cara a fazer isso, cara? Ele queria dinheiro, eu já era rico, é, pô... É um dos times mais badalados do mundo, cara. Mas mesmo assim ele queria estar no Botafogo. Tá demais, hein? Alguém segura esse rapaz alado. A vinheta da praça vai rolar muito. Que merda. É assim que eu gosto. Cara, o beleza, ele fez merda pra caralho e tudo mais. Mas, mano, o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que foi quem desperdiçou mais a carreira, né, cara? Porque o maluco tava... O maluco era um mago, tá ligado? Ele é tipo, era sinônimo de futebol arte, era o cara, porra, tava ganhando prêmio de melhor do mundo atrás de prêmio de melhor do mundo. E o mano, do nada deu um piripaque nele lá, ele deu tipo, aquela barriga de. Aquela pancinha de cachaceiro, tá ligado? E começou a ficar mais estranho também e tal. Do nada ele começou a perder a linha, a tirar foto apontando pra bunda de 82 mulheres na piscina, tá ligado? A cantar funk zoado aí. Botar o copo alto e os caralho. Hoje em dia ele já canta forró, já. Não fala porra nenhuma, só joga esses jogos comemorativos aí, né? Jogo beneficente. Nem beneficente, é jogo comemorativo mesmo que ele faz com. Tipo aquele Globetrotters, né? Ele faz essa porra aqui de futebol. É sério. Calma aí. Tu falou o Ronaldinho Gaúcho, mas é o Ronaldinho Fenômeno que você tá falando, né? Não, Ronaldinho Gaúcho mesmo. Gaúcho. É, Ronaldinho Gaúcho. Porque assim, depois que ele foi pro Milan, começou a jogar mal lá e etc, ele veio só caindo, né? Ele veio pro Flamengo, não foi bem aqui, assim... Ele até jogou, tipo, direito, só que como ele foi tão longe do Ronaldinho que a gente esperava, todo mundo achou que não foi bom. Eu, inclusive. E, assim, ele jogou bem no Atlético Mineiro aqui no Brasil, o que pareceu que ia fazer ele voltar a ser alguma coisa, só que, assim, mesmo... Ele foi campeão, né, pro Atlético Mineiro, né? Sim, mas mesmo o Ronaldinho do Atlético Mineiro jogando o que jogou, assim, ele era bom aqui pro padrão do Brasil, mas ele não era nem de... Pô, nem de longe aquele Ronaldinho que ele já foi, entendeu? E que ele podia ser ainda. E depois do Atlético Mineiro já era, cara. Acabou a carreira de vez. É, agora ele vai lá de vez em quando, vai lá no México, faz um jogo, vai lá, sei lá, entendeu? Ele recebe pra fazer um jogo, é isso. Ele vai jogar por um time, só pro time aparecer nos jornais do país e acabou. Ele vai lá, tipo, domina uma bola com estilo, dá aquele passezinho olhando pro lado lá, fazendo aquele dente de cavalo dele lá, e acaba o jogo, entendeu? Ele pede pra... ganha 2, 3 milhões de reais pra fazer isso, né? Uma vez. Uma vez, né? Porra. É, pois é, pô. Assim, o cara tá... Agora ele quer fazer música, quer fazer qualquer coisa, quer festejar, caralho, quer zoar. Ele estragou a carreira, ele trocou de carreira, pô. Não, cara, mas assim, cara, ele é melhor, na minha opinião, é claro que significa nada, mas assim, ele joga mais bola do que Messi e Cristiano Ronaldo, cara. E assim, se ele tivesse seguido a carreira querendo ser bom, querendo continuar, cara, ele ia ser incomparável, entendeu? Hoje em dia, pra mim, ele ia até superado o Maradona, sabia? Ia ser assim, Pelé ninguém nunca vai trocar. Eu não sei vocês, cara, mas tem uma... Não tem nada a ver com carreira, nem... Até tem a ver com essa tentativa de carreira dele de cantor. Cara, a voz do Ronaldinho Gaúcho não tem nada a ver com o Ronaldinho Gaúcho, mano. Na moral, você não consegue. Não consegue encaixar a voz dele nele, cara. Quando ele tá falando, parece que alguém tá dublando ele. Tem um retardado, mais retardado que ele, dublando ele, sabe? Ele tem uma voz meio que de, sei lá, cara, aquele, meio que aqueles puxadores de escola de samba, assim, meio fraco, sabe? Eu tô me sentindo abduzido, velho. Tô me sentindo que foi abduzido, que eu nunca imaginei que esse filho da puta ia fazer alguma coisa de cantar, meu irmão. Nem sabia disso, cara. O que eu sei dele é dos puteiros no suco. Acho que é um bom investimento. O dominó é dele, eu já fui, entendeu? Puteiro bom, recomendo. Entendeu? Só me pagando de puteiro no colherado. Olha que evolução, rapaz. Pô, muito bom, mano. Me recomenda. Pô, tem até dose dupla lá, se pegar uma promoção. Mas enfim, pô, o maluco cantou, não tem como. como não, cara? Mas até porque se ele sorrir pra botar pra gravar a capa de um disco, né, cara? Ninguém vai comprar com aqueles dentes, né, velho? O Ronaldinho, cara, acho que um dia ele vai surpreender, sacou? Ele vai virar um cantor famoso. E aí, daqui a alguns anos, assim, ó, as pessoas vão falar, cara, o quê? Ronaldinho jogou futebol? Como assim? Na verdade, é tipo, ele só precisa virar Chan, um cantor, sacou? Né? Porque famoso ele já é pra caralho, já. Não, então, tem que virar um cantor. É igual o Jack Chan. Pô, Jack Chan é um cantor famoso na China. É tipo, ele é, sei lá, tão famoso como cantor quanto é como ator, sabe? E a gente aqui não faz ideia dessa merda. Vai ser tipo o Julio Iglesias, né? Que era jogador de futebol e ninguém sabe dessa merda. Isso é sacanagem. Não, pô, isso é de verdade mesmo. O Julio Iglesias era jogador de futebol. Caralho, tá parecendo o Mob Dick do... Não, isso é sacanagem. Não, cara. Caraca. Isso é o Mob Dick do Boleiragem, fala aí. Não, então, cara. É sinistro. Ele era, ele jogava na Espanha, cara. Ele é que era... Não, é, Real Madrid, é, lembrei, jogou de é verdade, goleiro. É isso, pô, jogava muito na Espanha. Ah, não, ele não jogava, né? Jogava. Ele era goleiro, né? Não sei se ele era bom, mas ele jogava. Mas é uma surpresa de qualquer forma, exatamente. E esse aí mudou pra bem, né? Porque ele virou cantor e comentou de mulher, né, cara? Pô, pra caramba. É, mas jogador de futebol faz isso no troco, cara. Isso aí é tranquilo. Jogador de futebol não tem falta disso, não, mano. Tem uns que parece que tem, né? Ficar pegando traveco aí, né, cara? É, a gente ia chegar nele, mas não tem como falar, estragar a carreira e não falar do, claro, Ronaldo, né? Pô, Ronaldo. É porque, sei lá, eu fico na dúvida se o Ronaldo estragou a carreira, porque pra mim ele jogou pra caramba, jogou o tempo que deu pra jogar. Assim, ele tá, teve suas lesões, né? É tá muito rico. E assim, ele teve problema de lesão, assim. Jogou o tempo que deu pra jogar, terminando a carreira com 34 anos, cara. Ele perdeu um dinheiro aí, cara. Porque assim, ele era visto como um moleque que era exemplo, não sei o que e tal. Depois o Pato falou que ele era o cara que botava algazarra mesmo nas concentrações dos clubes lá, sabe? Que zoava a parada toda no Milan. Quem mas, falou? O Pato? O Pato falou que, meu irmão, porra, você lá... O Pato falou, cara. É, cara. Não acredito. Era o time isso, do Kaká, cara? E o time do Ronaldo, meu irmão. Era o time dos certinhos. Mais atenção pro Jato. Tá com Kaká na igreja e o Ronaldinho soltando o cabeção de negro do lado de fora. Essa pô, cara, o Ronaldinho é o cara... Quem chamava soltar o cabeção de negro, cara? Vai segurar com toda a força, certeza. Cara, mas o Ronaldo perdeu um contrato, cara, de 5 milhões de reais pra TIM por causa dessa parada e provavelmente... Assim, 5 milhões pra ele não é nada, né? Mas ele perdeu isso, que ele tinha pra receber ainda naquele ano, sabe? E provavelmente ele perdeu alguns contratos futuros aí que ele poderia fazer por conta dessa quebra de imagem. Assim, não que ele precisasse, porque o Ronaldo tem dinheiro pra sustentar as nossas famílias por mais umas 15 gerações, assim. Não, mas o Ronaldo, ele perdeu aquele contrato milionário com a TIM, logo em seguida ele assinou com a Samsung, né, que era a época da widescreen, o pessoal tava precisando mesmo de alguém bem wide mesmo pra uau divulgar a parada. Eles lançaram o Samsung S Edge, que tem as lateraisinhas mais abordadas, assim. Isso, é. que era pra pegar aquele último pneuzinho aqui nasceu no Ronaldo. Mas, cara, foi uma parada sinistra, assim. O dele já foi bem no final da carreira, essa parada, assim, né? Eu nem lembro se ele ainda jogava futebol na época, mas como ele nunca teve sua grande carreira de modelo mesmo, então acho que isso aí nem chegou a prejudicar tanto, assim, a carreira no futebol, sabe? Ele pode ter prejudicado a carreira como empresário, ou como figura pública, etc. Mas o futebol mesmo, acho que nem ferrou tanto ele, assim. Eu acho que ele engordou tanto que as coisas começaram a rolar melhor na carreira dele. Depois a culpa da Cicarelli. É, essa parada foi na época que ele ainda tava no Milan, assim. Deu uma queimadinha, assim. Depois ele até veio pro Corinthians e tal. Mas, cara, ele fez essa parada que ele, tipo, ele foi pegar lá as prostitutas e ele não percebeu que eram travestis. E aí, quando chegou na hora, ele não quis você pagar. Vai vender essa. Então, é o que eu achei agora. Calma aí, faz sentido, cara. Faz sentido. Qualquer um de nós aqui pode passar por esse lado. Ninguém tá imune. Olha não, só, tem alguém querendo arrumar. Desculpa, né? Aí, olha, um travesti no programa do Ronaldinho Gaúcho. Cara, naquele caso dava tranquilo pra ver. É, no caso dele dava pra ver, porque vamos dizer aí, ó. Vamos dizer nosso mestre aqui, o Romário. Pô, Romário. O cara é o mestre. Meu irmão, o Romário, ele pegou duas minas que era mano, que qualquer um que você olhar aí que fica de pau duro, parceiro. Tanto que uma foi até no Silvio Santos. Uma foi até no Silvio Santos, né? Operada, e falou até que era Rosinha pepequinha lá. Assim, pô, tu não diz aquilo ali era macho, parceiro. Então, se a cirurgia for bem feita, né, tu pode se fuder ali, quem sabe. Não, mas no caso do Ronaldo não tinha cirurgia não, cara. Eu tô parado. Claro, se um cara desse aí vira assim, olha só, preciso te falar uma coisa. Pra... Não, fala não. Pior na moral aí. Não, fala depois. Fala amanhã de manhã. Eu acho que ele pode ter sido enganado sim, cara, só pelo fato de que ele não quis pagar, sacou? Que ele falou que, tipo, ah, quando ele viu, ele falou, não quero mais não, sacou? Eu não quero pagar, sabe? Porque assim, por que que ele ia deixar de pagar, cara? Quanto que devia custar um negócio desse pra ele? Não ia fazer a menor diferença, sacou? Era mais fácil ele ter pago mesmo sem fazer nada, sacou? Ele não quis pagar e aí deu aquele problema todo e aí, pô, acho que depois ele deve ter se arrependido muito de não ter dado dinheiro pros caras logo, né, cara? Cara, eu acho que na verdade não foi nem que ele não quis pagar, acho que isso daí foi desculpa que deram na delegacia. Provavelmente eles foram lá, fizeram tudo o que tinham que fazer, os caras foram lá e tentaram chantagear o Ronaldo, sacou? Deu a merda toda. Agora, mudando de assunto aqui do caso do Ronaldo, pra gente não se estender muito em elucubrações, sacanagem. Caralho! Ele... O quê? Caralho, maluco, aí. Eu tenho uma palavra falar isso se você for linguista. Não, então fala conjectura, cara. Conjectura é mais fácil. É, conjectura é melhor porque você for linguista. É uma palavra muito melhor, é. Jobson. É verdade, isso foi muito melhor. É assim, mudando totalmente agora de assunto, lembrando de outro cara que não conseguiu estragar a carreira, mas que tentou com muita força, tentou com muita vontade, muito empenho, tem o nosso queridíssimo Luisito Suárez, né, cara? Quem é que lembra das famosas mordidas do Suárez, cara? Cara, era maior. Eu não tenho essa lembrança não, cara. Lembra bem das mordidas do Suárez, cara? Eu lembro bem, cara. Pô, sinto aqui no meu ombro até hoje. Não era isso que eu... Que loucura! É, cara. Que loucura. A minha esposa, quando vê o Suárez, ela fala, ih, o cachorro tá jogando. Tipo isso, né, cara? E, cara, sinceramente, ele tem um problema, cara. Ele tem um problema sério. Quem é que morde? Que ser humano adulto morde outro ser humano adulto, cara? Só o Mike Tyson. O Mike Tyson é o mesmo caso do Suárez, porque o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield duas lutas diferentes, cara. Que absurdo, puta, né, cara? Ele achou que era chocolate, cara. O cara fez a merda e faz de novo. Porque assim, o Suárez, quando jogava lá na Holanda, ele chegou a morder um cara. Mordeu um cabeça de área maluco lá. Ele jogava no Ajax na época, acho que era 2010, alguma coisa assim. E, tipo, ele chegou e lançou a mordida no pescoço do maluco e foi suspenso. Ele achou que era sexy isso, cara. Pô. É possível, é possível. Só que, pô, anos depois, o cara jogando pelo Liverpool já mandou uma mordida. Foi em quem? Foi no Ivanovic? Foi no Ivanovic, não foi? Que ele deu uma mordida? Foi. Ele jogava no Liverpool e Ivanovic no Chelsea. Aí você fala, pô, não, o maluco reincidente na mordida, não. Mas, pô, aconteceu, sei lá... Não vai se repetir, né? Cara, o maluco consegue repetir a parada numa Copa do Mundo, cara. Jogando pelo Uruguai, jogando no jogo contra a Itália, se eu não me engano. Foi a Itália, porque ele mordeu o Chiellini. Caraca, cara. Cara, por que o cara faz isso, cara? Deu uma mordida no ombro do maluco. Cara, foi contra a Itália que ele mordeu? Foi contra a Itália. Porra, eu jogando... acho que foi culpa dos italianos mesmo, velho. Porque o Zidane também deu a cabeçada, não foi italiano? Foi. Foi no italiano, foi no Materazzi. Esse italiano, eles atraem essa agressão física aí, desnecessária. É possível. O que será que eles falam, né, cara? Eu viajei pra Itália, não foi? Eu viajei pra Itália e agredi muito italiano também. Eu ouvi ele dizer, os italianos atraem muito. Foi o que ele disse. É um cara que tem fome de bola, né, cara? Esse... Deu muito coice lá, né, pô? Nada disso. Eu entenderia esse comportamento se fosse, tipo, o atacante da Somália, tá ligado? O cara tá com fome. Às vezes tem que comer alguma coisa, mas porra. É, cara, vai fazer piada do Globo Esporte também? O Suárez, cara, provavelmente também morre de fronha, sacou? E aí ele viu o Chiellini lá com aquela camisa apertadinha, sacou? E aí, pô, deu aquela. Deu uma mordidinha no ombro dele lá pra dar uma cara, sacou? Vocês repararam que o Suárez não tem um pedaço de cada orelha, né, cara? Será que ele. A família dele também tem essa mania aí? Durante a criação dele arrancaram um pedacinho? Deve ele é todo zoado, né, cara? É moda, né? né? Os Pitbull. É do ídolo dele, Mike Tyson, cara. É, pois é. Mas, cara, sinceramente, assim, esses atacantes do Barcelona têm problemas sérios com essas paradas, né, cara? De ficar tentando se afundar na carreira. Porque, pô, o Barcelona é o time que tem o ataque mais maneiro que existe, a melhor ataque do mundo, pá, Suárez, Neymar, Messi, nenhum deles se salva, né? Os dois, tanto o Neymar quanto o Messi, quase acabaram com a carreira por motivos parecidos, né? Ah, lance de fraude, né? Não declaravam o imposto, né? Dava uma merda fodida. É, porra, e o cara que ganha o que o Neymar e que o Messi ganha não declarar imposto é um rombo filho da puta, né, cara? Os caras parecem que não pensam, né, mano? Mas o Trump disse que isso ia ser esperto, cara. Ah, é? É, pois é. Agora você pode fazer isso e virar presidente dos Estados Unidos. Mas, assim, o Neymar chegou a ter a prisão solicitada, né, pela justiça espanhola, entendeu? Ele pediu prisão de 2 anos pra ele, só que assim, pra ele não vai dar em nada, porque ele não, entendeu? Ele... Aconteceu com o Messi também e o Messi não foi preso porque não tinha antecedentes criminais. Não, então o Neymar tá tranquilo, sabe que não vai ferrar a carreira dele. Neymar não foi punido porque ele se jogou e simulou uma lesão, e o Messi não deu nada porque ele ficou compenetradamente olhando pro horizonte. E aí, não fazer nada com ele. Cara, sacanagem, o cara é autista. Ele é autista, passou. Tem que levar ele pra prisão especial. Atacante faz mais merda do que as outras posições, né, cara? Assim, tem mais atacantes fazendo merda do que em outras posições. Pô, quem são os atacantes de renome hoje em dia, assim, estão fazendo uma sessão? Pô, Benzema. Benzema é outro merdeiro, né, cara? A gente chegou a falar de um caso de uma merda que o Benzema fez aí. Quem é que lembra dessa parada? Cara, essa parada foi bizarra, porque o Benzema, ele foi acusado de chantagear o Valbuena com um vídeo de sexo que ele tinha feito com a namorada. Sabe? O vídeo do Valbuena com a namorada dele. E assim, tipo, eram os malucos amigos do Benzema que estavam chantageando ele pra tirar 150 mil euros, cara. É uma merreca pra esses caras, sacou? Pra que o Benzema vai se envolver numa merda dessa, cara? Não faz o menor sentido, sacou? Pô, cara, o Valbuena não é companheiro dele de seleção? Pô, pra que o cara... Caraca, cara, tem que ser muito retardado. É companheiro de outras paradas também. Pois é, e é bizarro, porque assim, durante essa parada, o Cissé foi acusado, chegou a ser levado preso, sacou? E aí depois ele foi liberado. Só que o Cissé era amigo do Valbuena, tava tentando ajudar, sacou? Ele não tava tentando chantagear. E aí ele foi preso. Coitado do Cissé, cara. O Cissé já é feio pra caralho. O cara já quebrou as duas pernas no meio e ainda embarca na furada dessa. Caralho, coitado do Cissé, mano. Na moral. Só se ferra, né, cara? A gente nunca falou uma situação positiva do Cissé, cara. É mesmo, cara. O Cissé é um amaldiçoado, cara. Caralho. Só que ele é milionário, né, cara? A gente não. É, pois é, tem isso. Os merdeiros estão em volta dele e ele só se fode, cara. Ele é tipo o alvo de toda. Acho que o sistema tem que começar a jogar benzido, tá ligado? Com a colar de alho. Olha só! Cara, o Benzema foi suspenso da seleção francesa, né? Tá suspenso até agora, por causa dessa parada. Suspenso até agora, né, cara? Incrível, cara. Como é que pode, cara? Cara, a seleção francesa tem um histórico de sendo suspenso. Lembra do Griezmann quando foi suspenso por um ano? Quando fez merda na seleção sub-21? Cara, essa parada foi muito bizarra, né? Vocês não viram isso, não? Eles estavam jogando a classificatória pra Euro sub-21, sabe? E aí, pô, o Griezmann, moleque, com vários amigos dele lá, os caras pensaram o seguinte, pô, vamos pra balada, né? Noite e tal, farra. Viajaram 200 km, ele mais 4 malucos. Uhum. Aí, nego descobriu que eles tinham viajado 200 km pra ir pra balada, e no dia seguinte, o time deles perdeu pra Noruega, sacou? Por 5-3. Eles ficaram de fora da Euro. O técnico da seleção principal ficou boladaço, falou que eles não eram merecedores de vestir a camisa, e ele foi suspenso, assim, por um ano de jogar na seleção. Por sorte, ele conseguiu jogar na Copa de 2014, e, assim, de lá pra cá, ele tem se saído bem, mas, assim, ele quase que ficou de fora, assim, estragando a carreira mesmo. Tá achando que é brasileiro? Pô, quem pode fazer isso só é o Romário, pô. O Romário faz isso, outro dia, né, faz gol, pô. Tem que ver. Aqui no Brasil, se rolasse uma porra dessa, você não pode mais usar a camisa, os caras jogavam no outro dia sem camisa e acabou o caô, mano. Pô, agora falando de Brasil, a gente pode falar do ídolo do Pombo, né, cara? O Edmundo, pô. Esse aí também. Porra, Edward, cara. Tá falando de Jabson, tem que falar de Edward. Edward Jabson. Edward. Edward. Eduardo. Caralho, ai, o Edmundo ele caprichava em ser merdeiro mesmo, cara. O Edmundo, assim, até eu não sei se tem mais lances geniais do Edmundo em campo ou fora. E genial fora de campo não encara como uma coisa boa, não, cara. Porque normalmente o genial dele é assim, é só como ele conseguia se superar em fazer merda, né? Ele. Uhum. O Edmundo, porra, ele. Depois de rico pra caralho, ele quase foi preso por não pagar a pensão, sabe como é que é? Ele botou um filho no mundo aí que é uma vadia livre, a gente já falou disso no final do Tanguinha. É uma vadia livre, segundo ele próprio, o filho dele. E é igualzinho de mundo, caralho. Muito cara, uma porra que impressionou quando era moleque, assim, era bem moleque mesmo, foi quando ele atropelou lá, se foi uma mulher, com um carro. Esse é o ápice, na verdade. O carro deu PT, meu irmão, e assim, foi noticiado, tudo que a canal mostrava, e que aquela cara dele vermelhão lá, que porra, não tava puro também, entendeu? Com a testa dele deformada lá, vermelha pra caceta. Ele foi punido pelos deuses se transformando num vilão do Cybercops, né? Que tinha aquela zoado. Caralho, ele não deu nada pra ele, parceiro. Não, deu sim, ele foi preso, cara. Ele foi preso. A parada foi em 95, foram 6 vítimas, 3 morreram e 3 se feriram, né? E ele foi preso, mas saiu rápido, né? Porque acontece, né? Quem é rico, pá, Edmundo, é isso aí. Mas assim, o Eurico tirou ele da cadeia, o Eurico chamou ele pra jogar. O meu pai, no final de ano, ele teve aqui em casa, e o meu pai sempre foi peladeiro. Quem que teve a tua casa, Edmundo? Não, meu pai. Não. Eu sou filho do Edmundo, não sou eu a vadia livre, rapaz. mas assim, o meu pai esteve aqui em casa, de verdade, e ele veio e contou algumas coisas que na época dele jogar pelado e tal, ele via. O meu pai jogava pelado num campo que ficava ali perto da Cidade de Deus, ali, eu esqueci o nome daquela área ali exatamente que ele falou. É Jacarepaguá. O campo ali era um campo assim meio de várzea, né? E tinham times amadores e tal. Tinha pessoal que jogava até divisões inferiores do Campeonato Carioca e tal. Aqueles times, né, locais. E assim, quem era a figurinha carimbada numa dessas peladas aí, entre outros jogadores que depois vieram a se tornar profissionais, o Edmundo, quando era bem novo. O Edmundo, segundo meu pai, era merdeiro desde bem novo. Tipo, ele com 16 anos de idade, mais ou menos, que ele falou que ele tinha na época, ele sempre foi agressivão, assim, de chegar duro, dar cotovelada, arrumar merda. O pessoal parava pra assistir o jogo do Edmundo, porque todo jogo sabia que ele ia fazer um golaço e que ele ia arrumar confusão no final do jogo. Dificilmente o jogo do Edmundo terminava sem ser na porradaria, entendeu? Tipo. E o meu pai contou a história dele, que ele subiu na área com um zagueirão brutamontes, assim, armário mesmo. Subiu só pra dar a cotovelada no cara. Aí ele deu a cotovelada e já saiu correndo. E o cara disparou atrás dele, né? Futebol lá no meio da comunidade e tal, o cara ia pegar ele e ia esmagar ele, né? Só que aí o Edmundo já era, né, do contexto lá da galera da comunidade e tal, né? Todo mundo conhecia ele. E ele falou que o zagueiro saiu correndo atrás do Edmundo em disparada. Quando ele ia pegar o Edmundo, que ele chegou do nada, ele viu o cara só travando e andando pra trás, né? Indo embora, assim, tipo, o cara travou, assim, deu uma freadão e voltou. Aí o meu pai falou que os caras já estavam com a arma apontando já pro cara, quando o cara ia pegar o Edmundo, sabe como é que é? O cara viu essa parada, ele travou na hora, voltou e ficou puto lá, mas não fez nada, não. Então, assim, o Edmundo sempre foi das tretas, maluco, desde novinho, no Negasolim. Agora, você falou de desde novinho, não sei que coisa de idade, assim, eu lembrei de um maluco merdeiro, que, cara, esse é sensacional, que é o Shake, cara. E por que eu tô falando de idade? Porque sabe. Dá pra ver na cara que o Shake não tem a idade que diz que tem, né, cara? Cara, o Shake, ele já foi processado por várias paradas, entre elas falsidade ideológica, não sei o que, coisa e tal, tipo, adulterar documento, cara, mas é óbvio. O nome dele, eu nunca lembro. Eu nunca lembro. Mas, cara, assim, qualquer pessoa que olha pro Shake, é Emerson, com certeza é Emerson o nome dele. Todo mundo que olha pra ele, cara, vê que ele tem, tipo, pelo menos 10 anos a mais do que ele alega ter, cara. Na moral, o maluco é muito cara de velho, cara. Ele faz incrível, uma tatuagem de desenho pra cada 30 anos que ele completa. Só se for. Assim, ele já fez várias merdas. É impressionante, cara. cara. O maluco tem 38 anos, considerando que ele tem a cidade adulterada. Qual será a idade dele real, cara? O maluco tá 45 anos. E corre bem, né? Bola, cara, correndo. É Márcio Passos de Albuquerque o nome dele. Aí, eu sabia que não era Emerson. Eu também sabia. Ele... Tô zoando. E o maluco aqui da área também, vocês estão ligados, né? É da área? Nova Iguaçu, pô. Eu não sabia não, cara. Tem treteiro em Nova Iguaçu. Só podia ser. Só podia ser. Deve ser amigo do Imperiano também. Deve ser. Aí, vocês estão ligados, então, pra completar que o cara é de Nova Iguaçu, que ele beija rapazes, né, cara? Pois é, cara. Isso é verdade, cara. Mas assim, isso eu não vejo problema não, cara. Você tá... Pô, você fica sempre levantando esses pontos assim. Pô, problema nenhum, cara. O cara beijar rapazes. Pô, tem alguma coisa contra gay, cara? Eu não tenho nada contra gay. Inclusive, eu tenho até namorados que são. Tipo o Jobson. Tipo o Jobson. Jobson. Cara, mas vou dar um peixe aí. É o nome sueco, né? Jobson. Aí, pode escrever. Agora, o Sheik, cara, ele já foi processado por ter importado 2 carros, cara, de forma ilegal. Na verdade, importado eu tô sendo muito, muito delicado com ele. Porque ele contrabandeou 2 carros, cara. Caraca, cara, pra quê? Na moral. O maluco é podre de rico, né, cara? Exatamente, cara. Pô, vai contrabandear carro, cara. Tá de sacanagem, né, cara? É porque aquele maluco que é daqui da área, cara, assim, do Rio de Janeiro em geral, não só da área, que era do Pombo também é assim. Que é querendo tirar vantagem de tudo, parceiro. O cara quer tirar vantagem, não importa. O espírito de porco continua no cara, meu irmão. É a famosa Lei de Gerson que a gente já falou aqui, é verdade, cara. Lei de Gerson é sinistro. Quem não sabe aí o que é a Lei de Gerson, ouve lá o Boleiragem número 2. Você vai saber o que é a famosa. Nossa, Lei de Gerson. Vou lá ouvir. Aí. nós estamos incumbidos de, a partir de agora, implementar, na verdade, criar para depois implementar a Lei de Jobson. A Lei de Jobson. Caraca, a Lei de Jobson podia ser uma cantora, né, cara? Isso, mano. Lei de Jobson, caralho, que merda. Aí dá até uma novela, né, cara? Podia fazer Caminho de Jobson. Caminha de Jobs. É. Os 10 Jobs de Jobs. Alguém faz a montagem dele matando uma hidra, por favor. Pô, podia mudar aquele quadro, né, do Severino, que é o quebra-galho, né? Chamar de Jobs. Jobs. Vai ter mais emprego que o Mario. Ai, cara, que nome merda, cara, na moral. Não sei o que pariu, cara. Caralho, esse cara ainda vai jogar no Vasco só por causa do nome dele, cara. Ué, o Jadson, o cara que seria bom tu ter pra trabalhar no podcast, né, cara? O cara é multitarefa, aí o Jobson edita podcast, Jobson edita site, Jobson... Antes de começar o programa, a gente poderia sempre começar num top de 5 de aço. Jobson Barbeiro. Pã. Pô, cara, inclusive, né, 2017 tá foda que tá faltando Jobson pra galera. Pô, então o Jobson pegou todos os jobs. Pô, nem o Mario teve tantas profissões, nem o Homer Simpson. Que Mario? Então, terminando esse incrível programa, né, que encerrou com uma carreira de alguns dos nossos incríveis jogadores, incríveis, e vamos aqui agradecer o incrível Jobson, o Job, do nosso amigo Pyron. Cara, não precisa agradecer não, quem vai ter Jobson é quem vai editar o podcast. É o puta Jobson. Muito Jobson. Mas realmente a gente queria agradecer a presença do nosso glorioso amigo. A gente tava pra trazer o Pyron aí faz tempo. A gente fica muito feliz dele ter participado com a gente. A gente, como o Pombo já falou no começo do episódio, a gente espera que não seja a última vez, né? Essa tem que ser a primeira de muitas aí. Vamos deixar aí muita zoeira rolar pela frente aí, cara. Antes de terminar, é bom esclarecer que esse é mais um botafoguense que participa do nosso podcast, cara. Botafogo do Rio, tá claro. Botafogo do Rio, exatamente. A gente já chamou aqui 3 dos 6 botafoguenses que existem no Rio de Janeiro, cara. Exatamente. Olha só. Mano. Pô, a goleiragem tá sinistra, rapaz. É, vamos que, quem sabe, aí conseguir angariar mais torcedores com Botafogo aí, aumentar sua torcida em uns 13%, né? Pelo menos mais uma pessoa resolver suas fazer em Botafogo. Mas assim, o... então foram quais então? Foi o Imperiano, né? Imperiano, Pivoto. E o Byron. E o Byron. Aí, Byron. Isso aí. Aí, agora é só você aí. Chamar o teu pai, o pai do Imperiano, e falta mais alguém? Não, né? Acabou. E é isso, gente. Muito obrigado. E continuem acompanhando, continuem nos vendo. Não, vocês não vão nos ver, porque isso aqui é um programa de áudio. Continuem punhetando-se a si próprios, esse, Jobson. Isso, agora continue fazendo o dia, professor Jobs. Continue fazendo seus hand jobs. Ok. Começando mais uma leitura de e-mails no Boleiragem, eu quero começar aqui logo pelos comentários da galera. Dessa vez a galera participou pouco, né, cara? Só os nossos gloriosos campeões aí do Boleiragem, que são o Fabrício Fini e o Gabriel Sem Sobrenome, que mandaram comentários dessa vez. O Fabrício Fini mandou uma imagem muito maneira do Ronaldinho Gaúcho criança segurando um cachorrinho. E aí vem um maluqueto aqui brincando com o cachorrinho dele e pergunta: esse cachorro morde? E ele diz: não. Ele dia, bré. Muito bom, muito bom. Muito adequado pro nosso glorioso episódio de dribles. Pois é, até o cachorro do Ronaldinho é de Brão, né, cara? Exatamente, pô, é claro. Não tinha como não ser. E o outro comentário aqui foi do Gabriel Sem Sobrenome, que ele disse que o cast tá cada vez melhor, falou pra gente continuar assim, e ele se amarrou no drible do Sonic. Cara, eu também. Foi muito maneiro esse drible do Sonic, cara. Foi muito bom. O drible do Sonic é icônico, rapaz. Agora, se o cast tá muito bom, tá irado, apresenta para o seus amigos e pros inimigos exatamente. Também. Né? Agora, deixa eu começar aqui a ler os e-mails que a galera mandou, porque na verdade a gente recebeu alguns e-mails atrasados. A gente recebeu dois e-mails referentes ao episódio 17, que acabaram chegando depois da gravação, né, da leitura de e-mails. Então a gente vai prestigiar a galera lendo aqui agora esses e-mails primeiro, e depois a gente parte pros e-mails do episódio 18. Isso bom, é até primeiro... bom, né? Eu não fico tão atrasado assim nos e-mails, porque eu já não participava há uns 40 e-mails aí. Então pelo menos um aí já, a menos, né, que eu fico atrasado. Pois é, né, cara? E é engraçado que mesmo com um intervalo tão grande entre os programas, tem gente que ainda consegue mandar e-mail atrasado, né, cara? Pois é, cara. É verdade. Vendo é aqui verdade. O e-mail de 2014. Vamos lá, o primeiro e-mail aqui que a gente recebeu, quer dizer, o primeiro e-mail atrasado que a gente recebeu foi do Fabrício Fini, e ele começa assim: salve rapaziada, da hora esse cast. Pelada sempre tem algo pra se falar. E ele continua: e respondendo à discussão do outro e-mail, não nego o que o Ronaldo fez pelo Corinthians, mas pra mim, quem pega traveco nunca vai ser um ídolo, né não, Pombo? Você concorda com isso? Com certeza, entendeu? Pô, acho vacilo, aqui não tem ídolos, nesse podcast não tem ídolos. Ah, é. Eu tava querendo tirar assim a parada aqui do. Entendeu? Tipo, tentando dar o drible ali, que nem o Ronaldinho, acho que não deu, né? Pô, não. Mas vamos lá. Escapa aqui. Mas vamos lá. Algum de vocês se considera ídolo, por acaso? Dá pra eu saber. Né? Pô, cara, até gostaria de ser, mas aí o cara bota a restrição aí que me atinge, não tem como, né, cara? É. Pô, é parado. Ele termina aqui dizendo o seguinte: enfim, só passando pra garantir a leitura. No mais é isso. Boas festas se o próximo cast sair antes do final do ano. Falou. Ó, saiu, hein? Saiu antes do final do ano, só que o e-mail chegou atrasado. É, e, cara, a gente recebeu aí um e-mail barra lobby, né, cara? Porque se vocês já ouviram a introdução, já ouviram o podcast até agora, sabem que o nosso participante de hoje é o nosso amigo Gabriel Pyron. E o Gabriel Pyron já fez o lobby dele aí antecipadamente, mandando pra gente um incrível e-mail da brodagem. Ele diz assim: fala aí, negada do Boleiragem. Ouvi o último episódio e vi que estava rolando a vacilação de ninguém mandar e-mail. Tá vendo? Pyron, muito bravo. Então, é, estou fazendo a minha parte aqui, dando mais esse... Não, a parte que dando, aí ponto, mais esse feedback para os amigos boys. Cara, eu acho que o cast está foda demais. O entrosamento entre os participantes sempre está em dia. O toque de bola é rápido, tabelinhas, além de belos dribles que acabam levando a gol. Dibles. Dibles, é verdade. É dibles. Não, ele escreveu dibles. É o Cebolinha, cara. É porque ele tá, entendeu? Cebolinha, eu falo. Fala do Ronaldinho, né, cara? Pode crer. Belas dibles que acabam levando a gol. Porra de rir das mentiras do Pombo. Como assim, cara? Que mentira? Não entendi. Agora eu fiquei meio magoado, cara. Acho que ele acha que as paradas que eu falo são meio que vacilo. Isso é uma missão pro Boleiragem investigativo, cara. Definir aí se o pombo tá mentindo ou não, velho. Pô, sempre interessante, sempre interessante. Vou colocar naquela máquina do Raul Gil. Não era o Raul Gil? Era o Leão, né, cara? Que tinha uma máquina da mentira, assim. Fazer uma pergunta pro cara, aí ficava verde a parada. É verdade! Caralho, é muito zoado aquilo. Era pra aquela máquina. É, aliás, cara, esse eu acho. Máquina dessa, galera. Se fizer uma máquina minha aí, tá liberado. Ele continua aqui. Não comento mais porque minha memória não é boa para assuntos futebolísticos e afim. Enfim, sem viadagem de desanimar e continue com baitolagem. Valeu. Baitolagem? Que vacilo. Ele chamou nossa gente baitolagem, cara. Vocês achando essa merda? Eu acho, cara, que eu acho que o certo é boiolagem, não boleiragem. Porra, cara, vocês estão estubeando. Para, você é um vacilo. Tudo que a gente tínhamos pra dizer, tá dizido. Tá dizido. Tá dizido. É isso aí. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E o próximo e-mail de hoje é do outro cara que nunca falta, o Gabriel sem sobrenome, cara. Que diz assim: cast excelente como sempre. Cara, eu sempre gosto de ler e-mail dele porque ele sempre usa essa palavra linda, excelente. Eu sei que fosse cast. Também funciona. O drip que curto bastante é o Lençol, conhecido também como Balãozinho. Sempre que tenho a oportunidade de tentar, eu tento. Mas fracasso na maioria das vezes. Sincero, né, cara? Que bom, né? O drible do Ronaldinho... Dibre, cara. O dibre é correto. O dibre do Ronaldinho que não, ele... é dibre. Ah, é. Agora é dibre. Não, mas do Ronaldinho é dibre, né? É, do Ronaldinho tem que ser dibre. O Paro falou que é tudo... Aliás, Cebolinha falou que é tudo dibre. É porque ele é francês, cara. Ele é sofisticado, entendeu? Não é Pyron, né? Tem um acento agudo no final, né? Dibble. É, a gente chama ele de Pyron, mas o nome deve ser Piron, sacou? É o quê? O quê? Cuidado com isso aí. Quase que deu ruim, hein, cara. Rodrigo Ronaldinho, que ele dá vários lençóis no mesmo jogador, foi algo que me marcou bastante, não sei porquê. Cara, eu sei porquê. É, eu também sei, cara. A jogada foi incrível. Unido Dibble. Uma pena que hoje em dia tem pessoas que são contra os dribles do futebol, os dribles no futebol, por ser desrespeitoso para com o adversário. Cara, isso é uma parada que tira um pouco do brilho, né, cara, do futebol. Dependendo do drible, é desrespeitoso com o adversário, pode-se dizer. Eu nem concordo tanto. Mas o futebol sem drible, sem a malícia, sem o gingado, é desrespeitoso para com o torcedor. E aí? É isso aí. Exatamente, cara. É muito maneiro quando você vê uma jogada bem pensada, bem trabalhada e que, sabe, faz uma parada que é muito diferente do que era esperado, ou deixa o marcador sem saber o que vinha pela frente e você vê que ele tá claramente perdido na jogada, sabe? Isso é muito bom, cara. Não dá pra tirar isso do futebol, cara. A gente quer um esporte com emoção, a gente quer um esporte com diversão. Futebol é entretenimento, cara. Tem que ter drible. Exatamente. É isso aí. Imagina só, ia ser um esporte covarde se todo mundo soubesse o que vem pela frente. Porque o Fluminense ia ganhar toda, já que ele já sabe o que vem por trás. Então, ia ficar uma situação muito injusta. Ele diz assim: enfim, excelente cast, continue com um bom trabalho. Ele falou excelente de novo, cara. Esse cara é muito bom. E ele diz muito também, excelente. E ele diz que também se amarrou no drible do Sonic aqui, cara. Ele usa uma palavra bonita aqui que a gente não pode falar antes de meia-noite. Ah, tá certo, cara. Agora, quem continuou também, mandou e-mail mais uma vez pra gente, foi o glorioso Patrick Tales, e ele disse o seguinte: em primeiro lugar, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Em segundo lugar, Vasco. Em terceiro lugar... Não teve graça não, cara. Tá rindo por quê? Teve sim, cara. Achei maneiro. Ele continua aqui. Em terceiro lugar, gostaria de lembrar um lance do Cristiano Ronaldo, em que ele fica brincando com a bola perto da bandeira de escanteio, ainda na época de Manchester United, época em que ele jogava a bola de verdade. E aí ele assina aqui como o Patrick Tales. Cara, o Cristiano Ronaldo é incontestável, né, cara? O maluco é muito driblão, muito sagaz. Assim, não, cara, tem aquela malícia toda do Ronaldinho Gaúcho e nem aquela habilidade toda de carregar 5 marcadores igual o Denilson. Mas é demais, cara. Ah, cara, vamos lá. Patrick Tales só pode ser messista, entendeu? Porque pra falar que o Cristiano Ronaldo parou de jogar bola no Manchester, tá de sacanagem. O Cristiano Ronaldo pode não ser unanimidade. Sabe como é que é? Até porque virou, né, virou Flamer. Né? Ou você gosta do Messi ou você gosta do Cristiano Ronaldo. Você não pode gostar de futebol e gostar dos dois, sabe? É. Exatamente. Por isso que eu não gosto do futebol, eu gosto dos dois. É, o Pluff também se amarra nos dois. Mas assim, o Cristiano Ronaldo joga muita bola. Quem disser que o Cristiano Ronaldo, porra, ganhou o prêmio de melhor do mundo injustamente, tá de sacanagem, entendeu? Não é o melhor jogador do ano de todos os tempos, mas porra, é o melhor de 2016, entendeu? Não tem? É, em 2016 o cara conquistou tudo, né, cara? Ganhou tudo e jogou muito. Ele foi protagonista em tudo, não tem como. O maluco é um monstro, inacreditável. Tá, realmente o ano foi dele. Se ele não tivesse vencido o prêmio de melhor do mundo, não teria, tipo, não teria sentido o prêmio, sacou? É melhor parar de fazer, entendeu? Vamos claro. Parar de ser messista e ser resetista, sei lá qual é o nome que dá pra isso. E, porra, vamos gostar de futebol, gente. Caralho, vou parar com essa porra aí. Não, agora eu vou dar esporro em todos os ouvintes agora. Vamos gostar de futebol só, essa última parte vocês podem ignorar. Não gostar de porra, beleza. Ah, não! E o nosso último e-mail é do nosso grandioso ouvinte bola cheia, Júnior Clímaco, que diz assim: como diria o outro, caraca, moleque! Que dia, que isso? Não. Que música, né? Que dia, que música, que isso? Que maravilha. Que badalo. Oi. Diz, cara, que emoção. Nem sei o que perguntar. Não teria uma pergunta bombástica pra fazer. Só amenidades mesmo. Pô, cara, você vê que o cara é diferenciado quando ele começa a falar amenidades, né, cara? É verdade. Coisas do tipo: vocês acompanham futebol de outros estados? Poderiam chamar o jovem Lapso pra participar mais vezes? A edição sobre contratações improváveis é a melhor. E sempre que indico, mando essa. Haha. O haha é muito importante ali. E a pergunta que não quer calar: tem alguma previsão do intervalo entre os podcasts de diminuir? Então, cara, ele fez três perguntas aí. Então, cara, a tendência acaba sendo diminuir, né? E ele foi ouvinte bola cheia quantas vezes mesmo? Pra saber aqui. Essa é a primeira. Ah, tá. Então, agora cada ouvinte bola cheia vale 18 perguntas, né? Pode crer, cara. Assim, a primeira... Eu acho que eu posso responder as três porque as respostas são rápidas. A primeira é: se eu acompanho futebol de outros estados, cara, só acompanho os resultados depois, não assisto nada. Eu só vejo os resultados dos programas de esporte no final, entendeu? Porque eu mal tenho tempo de ver os jogos do Flamengo, os campeonatos europeus, que são muitos, sacanagem. Eu acompanho todos os jogos do Estado Líquido e do Gasoso. É isso aí. Caralho, eu acompanho todos os jogos do Flamengo em outros estados. Pode crer aí, tá vendo? Eu acompanho futebol de outros estados em outros países, cara. Tipo Inglaterra, Espanha. Agora, sobre chamar o Lapso mais vezes, cara, assim, por mim a gente chamaria o Lapso todo episódio. O problema é que ele tem um outro podcast pra gravar, tem um monte de atribuições, a gente não quer ser tão... A gente não quer atrapalhar o nosso jovem garoto que tem tanto a produzir aí, entendeu? A gente só chama de vez em quando até pra deixar vocês com gostinho também, né? De quero mais, pá, essa parada aí que vocês já sabem. Poxa, agora, eu quero mais o Lapso. Quero mais Lápis. Eu sempre quero Lápis, cara. Quero toda vez. Agora, sobre a questão do intervalo dos podcasts, cara, pode aguardar aí que 2017 vai ser um ano totalmente diferente. Em vez de fazer o número de episódios que a gente fez, a gente vai dobrar, triplicar, quadruplicar. Tipo, cara, a gente vai fazer muito, muito mais episódios que a gente fez em 2016, entendeu? Talvez pega aquele número lá e bota mais um. Acho que... Isso. Vamos trazer saneamento básico, melhorar a educação. Ah, e não se esqueça da paz mundial. Tem mais escala. É, país mundial. Exatamente. Não, mas já vamos sério, deixar gente... mais gostinho de lápis. É isso aí, muito mais gostinho de lápis pra todos vocês. Mas a gente tá realmente com o propósito aí de fazer mais edições esse ano, de deixar a periodicidade um pouco mais arrumada. E aguarde aí as novidades de 2017, que tem muita coisa pra rolar aí. E ele finaliza aqui então o e-mail dizendo: fora isso, obrigado pelo ouvinte bola cheia, forte abraço a todos, continuem mantendo esse espírito ousado e alegre, e saibam que tem um ouvinte fiel e divulgador na chuvosa Joinville. Pra cima que deles. Isso? Isso aí, pronto, pô, show back. Isso aí, mereceu o seu ouvinte bola cheia mesmo. Pô, a gente fica feliz aí de saber que você apoia a gente e continua aí participando, ouvindo, que é sucesso pra todos nós. Vamos continuar em cima deles. Opa! Em cima deles. Agora, a pergunta que não quer calar é: agora que a gente já respondeu as perguntas aqui do nosso ouvinte bola cheia, a gente tem que saber qual é o próximo ouvinte bola cheia, né, cara? Quem é que ganhou o prêmio dessa vez? Quem foi? Quem ganhou o prêmio de ouvinte bola cheia dessa vez foi a Michelle Paiva, cara, que não só comentou no Facebook, como ela indicou pra outra pessoa, sacou? E claramente, porque aqui a gente consegue ver de fato a indicação, sacou? E isso aí tem um valor a diferenciar. É, rapaz, a primeira menina que participa aqui do Boneiragem de alguma forma, né, cara? Quer dizer, tirando Uma menina mesmo, ela torce pro Fluminense e vocês estão falando que ela é menina? Não, cara, cara, ela torce pro São Paulo, mas é uma moça de verdade, entendeu? Olha só, cara. Não, legal, curioso. Eu até sei que São Paulo tem torcedoras, né? É, mulheres de verdade aqui também. Sim, mas a gente fica feliz, cara. Pô, sempre, eu sempre fiquei aguardando aí a participação da primeira mulher que ouve o Boleiragem aí. Se tiver outras ouvintes aí que não se manifestam, por favor, manifestem-se. Entendeu? Pode apareçam, você, comentem. Né? Só se considera mulher também, pode vir. Também, tá, mais, será mais do que bem-vindo, exatamente. É, pô, a mais do que bem-vindo, cara. É, mais do que bem-vindo, claro. Todo mundo é muito bem-vindo, cara. Aqui a gente abraça a diversidade. Todo mundo. É. Não, você falou que nesse caso abraça, vai ser mais beijo do que bem-vindo. Não, claro, mais do que bem-vindo. Pode vir, tem amor pra todos, cara. Deixa um lápis pra todo mundo, pra cima dele. Isso aí, então. Então tá, tá autorizado, né, mandar pergunta à nossa ouvinte feminina de verdade aí de São Paulo. É isso aí. É. Valeu, semana Charlie, que vem. Obrigado aí por indicar a gente, continue indicando, entendeu? E os outros também, cara, façam como ela, assim. Marquem seus amigos lá na postagem do Boleiragem, compartilhem, entendeu? O Boleiragem com a tua galera, entendeu? Pra gente saber que você tá efetivamente divulgando a palavra aí, que, pô, pra gente é super importante. Isso aí. Caraca, olha só, cara, uma ouvinte mulher, cara. Uma ouvinte menina, do sexo feminino ainda. Caralho, muito legal. Você não tá muito acostumado a ver isso, né, cara? Nossa. Agora tô. Agora tô, olha só. Aí, uma vez, tava a galera conversando em inglês, assim, mó cabeçado. Aí, as pessoas estavam falando sobre o que elas gostavam de fazer, quais eram os hobbies, não sei o quê. E aí tinha um moleque que ia dizer que gostava de fazer artesanato. Aí ela não sabia falar artesanato. Ele falou que gostava de fazer, de praticar handjob. Tá aqui, fazer. Porque ela quis trabalhos manuais, sacou? Que ela não conseguia falar artesanato, aí quer falar trabalhos manuais. Quando ela mandou que curtia handjob, cara, caraca, todo mundo morreu de rir, ela ficou sem entender nada. Cara, que mundo mal. Porra, que maluco vacilão, né, cara? Era só isso que eu queria compartilhar com vocês. É isso aí, galera. Vamos continuar com o trabalho manual, então.